A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. O primeiro Homo Erectus batucou ali com um tacape em uma rocha e essa produziu som. Fenômenos musicais acontecem às pencas. Muitas canções entraram para a eternidade e outras nem tanto, né? Acabaram sendo descartadas ali como verdadeiros flashes de câmera love. E alguns nomes de artistas de obras como essas sumiram tão rápidas ali como relação amorosa entre patos, né? Mas eu não tô falando de artistas que chegaram a ter um disco inteiro de sucesso, ou dois ou três hits. Eu falo daqueles que explodiram com apenas uma música mesmo. Aqueles que poderiam receber uma espécie de troféu Michel Teló, né? Que vai pra eternidade com apenas um sucesso solitário. Alguém poderia rememorar aí uma segunda música do MC Hammer, além daquela K-Totes? E é engraçado o jeito que ele dançava, né? Sim. Era ótimo. Mas só foi isso também, né? É. E dos virguloides, lembra? Bagulho na bumba? É mesmo, os virguloides, pode crer. Morreu do jeito que apareceram. Exato. Ruins. O Absinto, né? Com o Ursinho Blau Blau, também não tem uma segunda música do Absinto? Não tem. E pra mim, o campeão mundial teve um hit que foi primeiro lugar em parada, acho que no mundo inteiro. Explodiu e sumiu também. É, o Close Back vai subir o som, nem vou falar nada. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. Eita, que é o Vanilla Ice. É, cara. Eu me lembro também da TT Espíndola. Sim. Com a música do Tesão. Eu não sei nem o nome daquela música. É, também não, lembro que também explodiu. Foi um sucesso absoluto aqui no Brasil. Eu acho que por conta da palavra tesão, né? É. Porque a gente tava ali saindo de uma ditadura e qualquer coisa que fosse transgressor faria sucesso. Até porque aquela música da Legião Urbana Faroeste Caboclo, que tinha dois palavrões, as rádios sempre botavam um bip, né? Nos palavrões. É verdade. Palavrões. Se eu tivesse uma banda na época, ela se chamaria Bus... Ô, Alexandre, lembra daquela Vange Leonel? Nossa, cara. É Calada Noite Preta? Sim, foi tema de novela. Verdade. Virou até paródia na Transamérica. Quando a Transamérica fazia uma paródia, é porque a música realmente fazia sucesso. É verdade. A paródia da Transamérica se chamava Pelada na Lambreta. Que ótimo. Mas, realmente, o Vanilla Ice é a maior expressão de como ficar rico na música, né? Isso evacuando apenas uma vez no estúdio. Verdade. E, além dessa maldita música pegajosa, ele também lançou moda com aquele cabelo. Topetão rígido, né? Rígido, parecia que era feito de mármore. Parecia uma ereção. Exato. E acho também que ele demorava mais tempo armando aquele topete do que fazendo um show, até porque era só uma música. E fiquei curioso agora, como é que será que era um show do Vanilla Ice com uma música só? Várias versões, era da mesma? Então, mas foi ali no fim dos anos 80 e começo dos 90, Robert Matthew Van Winkle, esse é o nome do cara. É, o holandês? Na verdade é uma mistura de holandês com alemão. Ele surgiu pra mim, tudo que tem Van no nome é holandês. É. Então, ele surgiu pro mundo pop aí com seu hit pegajoso e único sucesso. E ele era realmente de ascendência holandesa e alemã. E agora imagina isso, um cara de ascendência alemã e holandesa se dizendo rapper naquela época ali. Onde, black music. Né, onde quem dominava era Public Enemy, o próprio MC Hammer e tal. Inclusive ele chegou a abrir shows pra esses caras. Porém, ele sofreu muitas represálias pelo fato de ser um cara branco ali no meio da galera do black. Outra represália que ele sofreu foi pelo fato da base da música que ele usou, né? Que essa música é Under Pressure do David Bowie, e ele também teve problemas por conta disso. E, além dos problemas, teve também os seus méritos. Ele simplesmente namorou com a Madonna, vejam vocês. Namorou com a Madonna. Que naquela época era extremamente pegável, né? Alexandre, o que uma merda de uma música não faz na carreira de um cidadão, cara, né? Mas essa música aí que você falou, a Under Pressure, não era do Queen? Pelo Sim. menos era o que se falava na época? Não, ela era uma música do David Bowie, de fato, mas fez mais sucesso na voz do rapaz lá do armário. O Fred Mercury? O Fred Mercury, exatamente. Eu gostava daquela roupa. que ele usava de elanca, será o nome daquilo? Que era ele de bigode, aquele bigodão gigante, os peitos peludos aparecendo. Isso. Não parecia um lutador de luta greco-romana? Era muito parecido. Falando em sair do guarda-roupa, Alexandre, o ouvinte José Alexandre Magalhães, porque ele saiu do guarda-roupa? Saiu. Se não saiu, vai sair ainda, você viu? Você conhece ele? Conheço. Muito bem. Então, ele nos mandou um e-mail falando que quando essa música explodiu nas paradas, vou abrir uma aspas aqui no e-mail dele. Ele disse: eu participava de uma equipe de dança, na qual eu era apenas o DJ, né? E naquela época, um DJ diferente de hoje, né? Ele só colocava os discos ali pra tocar, né? Hoje em dia, um DJ é um ex-BBB ou um blogueiro famoso, né? Então, continuando o e-mail dele. Ele fala assim: não sabia dançar, tarefa essa que cabia aos outros 7 integrantes, todos afrodescendentes e com mais malemolência. Mas como essa música era o hit da época, os demais da equipe me obrigaram a fazer às vezes do Vanilla Ice para apresentarmos essa música em uma competição que rolaria, olha só. Para resumir, no dia da apresentação, outras duas equipes já tinham feito a mesma performance da mesma música. Ambas ótimas, né? Isso me deu um cagado, pois eu sabia que eu iria ferrar com tudo. Não deu outra. Começou a base da música na nossa apresentação, me deu logo uma tremedeira e não conseguia dublar e dançar ao mesmo tempo. Algumas vaias começaram e um cara da plateia gritou: isso é que dá botar um branco pra dançar. Outro soltou um: some daqui, branquelo, filho da puta. Nessa história eu não era mais branco, estava vermelho, me embananei mais ainda e tive de parar a apresentação no meio, pois já ameaçava um espancamento e eu seria a primeira vítima de racismo ao contrário da Vila dos Remédios. Olha, Alexandre, ia faltar remédio. Nosso amigo saiu do armário. O Zé Alexandre, ele vivia contando essa história pra mim, eu achei que ele poderia mandar pra gente. Ah, ele é amigo seu, então. Ele é um conhecido, assim, e ele contou pra um amigo, daí eu entrei em contato com ele e pedi pra ele contar essa história. Já o Diego Fião, olha só, cara, ele mandou o seguinte e-mail: ao citarem que falariam do Vanilla Ice, me veio a lembrança de um colega da rua chamado Júlio César. E só de lembrar do cara, num certo dia, começo a gargalhar. Esse Júlio era meio metido a pegador, sempre dizia que pegava as melhores mulheres, mas a gente nunca o via com ninguém. Certa vez ele começou a contar a vantagem que estava saindo com uma gata. Uma gata? É, obviamente que não acreditamos muito, até que rolaria uma festa e ele levou a moça. Acontece que todo mundo já a conhecia, simplesmente era Vanessa Ice. Ih, já tinha rodado a banca. Moça que cobrava por amor. Ih. E ela tinha esse apelido porque fazia aquele famoso trabalho oral nos meninos usando House. Usando House? Qual era o mesmo apelido dela? Vanessa Ice. Só o Julião não sabia, mas sempre que chegava, todo mundo começava a cantar. Um pouquinho gelada. Lembrando aos ouvintes do Agentinho 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande e-mails também para falecom@agentem86.com.br, mandando dicas de novos episódios. Também, se você ficar ligado lá na nossa fanpage, dá para saber o que vai rolar no futuro, né? Então vocês podem mandar histórias. Esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira, e esta foi uma dica do Diego Simplício. Será que é irmão do jogador lá que joga no Roma? É possível. Ficamos aí anunciando aos quatro ventos que gravaríamos um episódio especial de aniversário. Fizemos isso, foi bacana. E no próximo episódio vocês vão conferir o episódio de aniversário do Agente em 86. Para os saudosos aí de celebridades descartadas, saibam que o Vanilla Ice hoje ele é um vendedor de casas. De casas? Sim. Com a grana que ele conquistou com o seu hit Ice Ice Baby, ele comprou muitos imóveis nos anos 90, mas obviamente o sucesso foi embora e ele teve que vender os seus bens. Mas ele tá na miséria hoje? Não, ele tá bem, ele é um bom vendedor de casas. Ele comprou muita casa, cara, com essa parada toda. Se você vai comprar uma casa e chega o cara com um topetão que parece a frente de um 747, cara. E ele tá com 45 anos hoje, ele tá inteirão, cara. Já é parece mesmo? O mesmo cara, inclusive. Eu andei vendo umas fotos aí. Mas no começo dos anos 00, ele voltou aí ao universo maldito de reality shows com celebridades. Inclusive participou de muitos, e num deles com aquele Eric Estrada do Chips. Lembra do Pontiarello? Lembro, e inclusive que tá imenso, ele parece uma morsa. Isso, tá, exatamente, ele tá bem gordão. E em agosto último agora, o Vanilla Ice ele teve que desmentir a sua própria morte no Twitter. E eu, inclusive, quando o tema foi sugerido, eu achei que ele tivesse morto, porque eu vi pessoas comentando. Ele teve que desmentir a própria morte, mas azar da mulher dele, porque ele também andou aparecendo muito na mídia, desta vez infringindo a Lei Maria da Penha. Calçou a moça. Andou espancando a mulher dele. Então ele também apareceu na TV fazendo isso. Manda ela pôr um gelinho.